Antes de entrarmos aqui no ponto 1, todos nós sabemos, e vocês estavam aqui, que o nascimento de Jesus, ele tem, a história do nascimento de Jesus, ele tem em volta toda uma beleza, todo um milagre, todo um quê que cerca a história do nascimento de Jesus. Só que logo quando o menino nasce, nós começamos a ver a intenção humana de tentar frustrar os planos de Deus. Isso é muito comum hoje em dia. Homens que se rebelam contra Deus. Homens que não aceitam os propósitos de Deus. Homens que não querem viver de acordo com a vontade de Deus. Homens que se incomodam com aqueles que vivem a vontade de Deus. O mundo, tão logo o menino nasceu, rugiu, tentando acabar com o nosso Salvador, o nosso Rei, ainda criança. E a partir de agora nós vamos ver constantemente os inimigos de Jesus o atacando. O primeiro deles aqui, Herodes. Mais uma coisa, esse intento humano de acabar com a história de Deus é sempre presente. Em primeiro lugar, recapitulando, nós vimos que Jesus, ele é homem, ele sofreu tudo o que nós sofremos, sofreu fome, sono, chorou, traição, e ao mesmo tempo Jesus é Deus, e foi a divindade de Jesus que suportou todos os sofrimentos dele. Foi por causa da divindade, porque ele era Deus, que ele levou os nossos pecados de uma vez por todas. Agora, esse menino, homem, Deus, começa a travar uma guerra, ainda criança, para sobreviver. Então vamos ao relato do que acontece, do que está acontecendo. Olhem bem para a sua Bíblia aí, pode marcar se você quiser. O texto começa dizendo: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, essa informação é importante. Vocês lembram que eu disse que Mateus escreveu esse livro? Um dos propósitos foi para convencer os judeus de que Jesus era o Messias esperado. Então Mateus, ele vai se fazer valer de muitas profecias do Velho Testamento para comprovar que Jesus é Deus, dizendo: Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento. Essa citação de Belém como tendo sido o local onde Jesus nasceu já é o cumprimento de uma profecia que dizia que o menino, o Salvador, está no versículo 6, que o guia, o grande pastor, o Salvador, o Rei, nasceria numa cidadezinha pequena, humilde, quase insignificante, Belém. Então nós começamos o texto já com essa informação de que Jesus, mais uma vez, na pena, na caneta de Mateus, é aquele que os judeus aguardavam. Jesus é aquele esperado por milênios. É ele, o próprio Jesus. Uma outra informação importante é que ele diz nos dias de Herodes. É importante dizer que Herodes, eu vou falar um pouquinho mais dele depois, mas ele era um homem muito mau. Pense num camarada hoje na nossa sociedade mau. Pense num ditador desse qualquer. Herodes, assassino, não respeitava seu ninguém, fazia o que queria, pegava judeus, quem ele quisesse, vendia como escravo, tinha escravos, matava quando, como queria. Herodes era um camarada altamente perigoso, assassino. Depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele. E o texto nos diz que Jesus nasceu nos dias desse assassino, nos dias em que naquela época existia um ditador, um rei sanguinário, que gostava de derramar sangue, uma pessoa que não queria ver nada saindo do seu controle. É nesse contexto que nasce um menino, lá entre os animais. Jesus de Nazaré, o homem Deus. Nós vamos precisar dessa informação. Jesus nasceu numa época semelhante à nossa, em que não há mais respeito, em que as pessoas fazem o que quer, assassinam do jeito que quer, a justiça não se cumpre e a sensação de impunidade nos cerca. É ou não é? Foi num tempo como esse que Jesus nasceu. Uma criança. Está vendo que eu estou falando rápido? Já estou no ponto número 3. O texto segue dizendo que apareceram alguns magos. Primeiro lugar, vamos desmistificar a figura dos magos, os coitados. Primeiro que constantemente diz que são três, e a Bíblia não diz que são três. Só porque tem três presentes não quer dizer que eram três magos. A Bíblia não diz que são três. Segundo lugar, a Bíblia não diz que são reis. Já viu os três reis magos? A Bíblia não diz que são reis. E nem que são três. A Bíblia diz que eles são magos. E uma outra coisa. Nós constantemente relacionamos magos a... que palavra? Magia, mágica. Inclusive tem um fato lá em Atos 16, se eu não me engano, ou 15, 16, que tinha um mágico na época que Paulo estava pregando, que estava provocando confusão e as pessoas estavam seguindo e estava também atrapalhando a mensagem do Evangelho naquela época. E o mágico, o apóstolo Paulo se depara com ele, expulsa o demônio e o camarada deixa de fazer esse tipo de coisa. Mas mago não quer dizer necessariamente mágico, aquele que mexe com magia. A palavra mago, ela vem da mesma raiz que vem a palavra mega, por exemplo, de grande. Megafone, é um fone bem grande. Magnificar, que é de engrandecer. A palavra mago está mais relacionada àquilo que é grande, importante, do que necessariamente com magia. É mais um mito que cai por terra. Então, por que esses homens eram chamados magos? Não eram porque eram mágicos. Não eram porque eram um David Copperfield da vida. Eram porque eles tinham uma certa proeminência. Porque eles eram grandes. Os mágicos são chamados magos porque por causa da sua mágica, todos nós o consideramos como uma pessoa. Nossa, quem mexe com mágica? Nossa, é o grande. Por isso que nós o chamamos de mago e de mágico. Mas não necessariamente está relacionado à mágica, mas à grandeza. E esses magos eram pessoas importantes. Pessoas, talvez, de uma classe superior daquela época. Pessoas de grandeza. O mágico, ele é grande aos olhos do povo. E aqui esses magos, nós vamos ver, eles parecem que são grandes aos olhos de Deus. Apesar de não serem judeus, e vocês sabem que naquela época, mais especificamente Deus se revelava ao povo judeu, ele não era do povo judeu, mas ele vem de uma outra nação e toma a atitude de adorar. Isso é interessante também, nós vamos falar um pouquinho depois. Então, Jesus nasce já cumprindo uma profecia, dizendo é ele o Messias, nasce no contexto muito violento de um tirano que reinava, e nessa situação, algumas pessoas de muita importância ficam sabendo que aquele menino tinha nascido. Só que tem uma outra coisa relacionada a esses magos. Fazendo uma pesquisa, nós vamos observar que esse tipo de pessoa, elas eram muito dadas ao estudo das estrelas. Elas eram quase que consideradas astrônomas, um astrônomo, aquele que lida com as questões da constelação e das estrelas, com os estudos das estrelas. Veja que coisa interessante. Eles eram de proeminência e eram pessoas que conheciam a constelação. Estudavam isso. Eles vêm do Oriente, e Mateus faz questão de dizer que eles não eram judeus, que ele era diferente e veio para o povo de Deus. Nos nossos dias, às vezes, nós temos preconceitos com pessoas que não se vestem como nós, pessoas que não têm o mesmo linguajar que nós temos preconceitos. Pessoas que são do Oriente, vamos dizer assim, que vêm para o povo de Deus. Às vezes, pessoas que usam piercing, brinco, homens, às vezes uma pessoa que usa tatuagem, nós somos preconceituosos, achando que existe um modelo de pessoas que Deus alcança. Aqui Mateus já começa a desconstruir o pensamento judeu. Eles vieram do Oriente e vão fazer aquilo que vocês deveriam fazer. Preconceitos caídos por terra. O texto prossegue. Não é de estranhar que eles, por conhecerem a constelação, as estrelas, eles chegaram e perguntaram: onde está o rei? Onde está o rei dos judeus? Esses magos não eram do povo de Deus, mas ficam sabendo que havia uma profecia de que o Salvador viria. Já pensou? É como se pessoas que não fossem de igreja soubessem mais do que pessoas que são da igreja. É como se nós pegássemos alguém que passa na rua, que não tem um convívio de igreja, de ler a palavra, talvez, chegue aqui e fale as coisas corretamente de acordo com a vontade de Deus. Esses magos vêm de um contexto em que a revelação de Deus não é tão comum e dizem: nós vimos a estrela, cadê o rei? Que relação estrela-rei é essa? E aí, estava pesquisando e a maioria dos estudiosos dizem: nós ficamos no escuro, nós não sabemos como eles ficaram sabendo, como eles fizeram a relação de estrela com Jesus, nós não sabemos. Ficamos no escuro. Quando eles dizem: vimos a sua estrela no Oriente, isso aqui é uma alusão a quando aparece a primeira estrela, quando a tarde está indo. A ideia que ele está dizendo: quando a tarde caiu, eu vi uma estrela, e essa estrela, de uma maneira que nós não sabemos, me disse que hoje nasceu o Salvador dos judeus e nós vamos para lá. Cadê esse rei? Onde está o rei dos judeus? É interessante que eles dizem o propósito da viagem deles. Eles vieram de longe. Eles não vieram para nada a não ser para adorar esse menino apontado pela estrela. Vieram de longe. Enfrentaram viagem, porque sabiam que em algum lugar em Belém uma criança tinha nascido e ela era digna de adoração. E eles disseram, acharam que valeria a pena viajar e conhecer a Cristo. O texto segue. Ele diz: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Veja que interessante agora, irmãos, no versículo 3. Tendo ouvido isso, ou seja, o que foi? Que os magos ficaram sabendo e vieram para adorar uma criança. Tendo ouvido isso, alarmou-se quem? Herodes. E atemorizou-se. Por quê? Herodes, quando fica sabendo através dos magos que uma criança nasceu, ele fica alarmado. Por quê? Por que será? Porque ele fica sabendo, sabe da pergunta dos magos? Onde está o rei dos judeus? E Herodes? Um pouco mais sobre Herodes. Herodes não chegou onde chegou por acaso. Herodes, naquela época, travou batalhas horríveis, desonestas, para chegar onde chegou. Muitos dos seus soldados foram eliminados, mas tinha que ser para que ele chegasse ao poder. Então Herodes, naquela época, não admitia que ninguém se levantasse contra o reinado dele, contra a autoridade dele, contra o governo dele. Ele não admitia. Não existia greve, não existia nada. Se existisse, ele mandava matar. Quando ele fica sabendo que está se levantando um rei, o que acontece com ele? Rapaz, ele já estava no fim da vida dele. Poucos anos após, ele morre. Ele fica sabendo que está nascendo um rei. Ele diz, o quê? Um rei no meu reino? Na minha região? Para se levantar contra mim? O que é que ele faz? Começa a tramar como acabar com esse possível futuro rei. Ele está atemorizado. E o que acontece? Como o povo de Jerusalém já conhecia da forma como ele ganhava as batalhas e como ele subjugava o povo, não foi só ele que se atemorizou. Toda Jerusalém se atemorizou. Por quê? Vem batalha aí de novo. Meu Deus do céu. Mexeram com Herodes. Os vizinhos, tudo começando. Mexeram com Herodes. Mexeram com Herodes. Liga para o outro. Liga, estou sem crédito. Liga para o celular. Liga do orelhão. Mexeram com Herodes. Mexeram com Herodes. Todo mundo para dentro de casa. Corre. O bicho vai pegar. Eles sabiam. Eles mesmos tinham experimentado muitas das guerras. Talvez muitos parentes que haviam morrido nas batalhas que Herodes empenhava. Herodes treme, mas vai tomar um posicionamento. E Jerusalém toda diz: meu Deus do céu, de novo não. De novo não. Jerusalém, por isso que o texto diz, atemoriza-se. Versículo 4. Olha a estratégia de Herodes. Versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes, e mais quem? E escribas do povo. Não dá paradinha aí, então. Principais sacerdotes. Que é isso? Ainda que Herodes fosse autoridade suprema, ele tinha abaixo dele uma comunidade, uma reunião, um grupo de pessoas que lhe auxiliavam nas suas tomadas de decisões. Tomada de decisão. Um desses grupos era formado por principais sacerdotes. O que é isso? Era um grupo de sacerdotes, de homens que lidavam com o culto, com a vida religiosa. E dentre esse grupo tinha um que era o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes. Uma espécie de papa e cardeais. Morre um papa, os cardeais votam, dentre eles um outro para assumir. Era mais ou menos essa estrutura. E aí Herodes chama os sacerdotes. Venham cá vocês todos, vamos ter uma reuniãozinha. Mas ele chama também escribas. Quem eram os escribas? Escribas eram as xerox humanas. Naquela época não tinha xerox, não tinha impressora. Então como é que o texto bíblico, como é que as cartas, como é que os livros eram copiados? Quase que era como... Ainda peguei aqui no Aderbal aquele mimeógrafo. Mas quase que pegamos lá o mimeógrafo. Mas não era. Era na mão. Quem fazia esse trabalho? Escribas. Você queria fazer uma cópia do seu texto, tinha que contratar o serviço do escriba, porque ele tinha a letra certa, escrevia sem erro, perfeito como o original. Então vejam, se eu, preste atenção, se eu pego a Bíblia e digo, vou passar minha vida toda escrevendo Mateus, só Mateus, toda a minha vida, um mês todinho terminei de novo, um mês todinho terminei de novo, um mês todinho terminei de novo, o que vai acontecer? Eu vou conhecer Mateus, ó, como uma palma da minha mão. Escribas conheciam muito do Velho Testamento, das profecias, por isso que ele chamou os escribas. Chama sacerdotes e chama escribas. Olha a pergunta que ele faz. No versículo 4, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ele não sabia. Não era dado as letras, sacerdotes, escribas, vocês que conhecem de profecia, vem cá, faz um estudo aí. O que é que as profecias dizem sobre esse menino? Onde é que ele vai nascer? Me digam, façam uma pesquisa, dou 5 minutos para vocês me darem a resposta. Tinha poder? E os escribas, de bate pronto. Versículo 5, Herodes, vai nascer em Belém. Belém da Judéia. E os escribas conhecendo, e Mateus, para comprovar que os escribas conheciam, e para comprovar que era verdade a resposta dos escribas, cita o texto do Velho Testamento. Vejam, em Belém da Judéia, respondeu eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Eles disseram, Herodes, essa é uma profecia que está escrito no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Herodes, o menino vai nascer em Belém. E aqui interessante, na profecia que falava onde o menino ia nascer, a profecia traz uma designação desse menino. Veja o contraste, veja como Mateus é inteligente em registrar tudo no seu lugar. Herodes era um camarada que subjugava o povo era servo, escravo de Herodes, não tinha boquinha com Herodes, não tinha moleza com ele, pisou na bola, pagava com a vida. E a profecia do outro lado diz que aquele menino que nasceu, ele tem uma maneira diferente de reinar. Diferente. Diferente da maneira de reinar que escraviza, que põe peso nas pessoas, o menino, ele vai apacentar o seu povo. Com a linguagem de pastor, ele vai cuidar, ele vai dar banho, ele vai dar comida, ele vai levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas, vai levar esse povo para descansar. Olha o contraste de reinados. E vou abrir um parênteses. Na nossa vida, ou a gente está sobre o domínio de Cristo, ou nós estamos sobre o domínio de algum tirano. Não existe meio termo. Ou você está sobre o domínio de Jesus, e Jesus vai lhe apacentar, Jesus vai lhe amar, Jesus vai cuidar de você. Nunca fez mal a ninguém. É Deus, lhe conhece, sabe dos seus problemas, morreu por você, derramou seu sangue por você, é preocupado com sua família, com você, sabe dos seus pecados, quer perdoá-los, não quer jogar na sua cara, quer levar você para o céu, quer lhe dar esperança, quer lhe dar sentido. Ou você está sobre esse reinado de Jesus, ou você está sobre outro qualquer reinado que é tirano, que escraviza, que lhe pede, que lhe suga, que lhe tira, que lhe mata. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O menino Jesus veio para dar vida, e vida em qualidade, em abundância. Você sabe sobre que domínio você está? Fecho meu parênteses. Continuando, Herodes trama matar essa criança. Fica sabendo que os magos estão indo adorá-lo. Opa, Herodes não admitia, ele queria adoração para ele. Fica sabendo que esse menino vai ser rei. Opa, também não quer. Rei ele, quem reina é ele. Então Herodes trama. E aí, Flávio Josefo, que é um historiador bem próximo dessa época, ele escreveu que Herodes, ele tinha não só essas qualificações de violência, mas ele tinha uma capacidade que naquele mundo ninguém tinha como ele, de utilizar de artimanhas para derrotar inimigos. Por várias vezes ele tinha um exército menor e ele ganhava a batalha. Ele era astuto, ele utilizava de artimanhas que conseguia desbaratar qualquer exército. E ele vai se fazer valer de toda essa experiência para acabar com uma criança. Versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, lembrem, ele fez uma reunião possivelmente pública com escribas e sacerdotes. Quando ele fica sabendo que o negócio vai esquentar, ele já toma uma atitude mais velada para não causar uma reviravolta no meio do povo. Ele chama de uma maneira secreta aqueles magos que estavam lá, que estavam a ponto de conhecer Jesus, e diz: vem cá, secretamente. Olha a astúcia e a artimanha do homem. Chama os magos e disse assim, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele está começando a querer informações para saber a idade, onde está, quem é pai, de onde veio, para onde vai. Então ele pergunta para os magos: quando foi que você viu a estrela no Oriente? Quando foi? Ele queria calcular quantos anos, mais ou menos, quantos dias a criança tinha. E aí, olha o que ele diz. Enviou os magos a Belém, Herodes. Vai lá, mas Herodes deu um recado para aqueles magos. Ele trama e trama matar. Ele dá um recado para os magos. Versículo 8. Versículo 8 ainda. E enviando-os a Belém, disse-lhes, preste atenção, ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, preste atenção na astúcia do homem, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me. Para quê? Avisa-me para eu ir adorá-lo também. Eu quero adorar o menino. Já pensou? Ei, avisa quando você chegar lá. Dá um telefonema para mim. Diz onde ele está, certinho. Eu pego aqui um carrinho. Na hora, pego um táxi, chego lá. Eu quero adorar também esse menino. Ah, que maravilha! Glória a Deus, aleluia! Imagina lá, ele se passando por alguém que queria adorar, utilizando de artimanhas. Mas você acha que Herodes queria adorar a criança? O texto segue. Depois que os magos ouviram isso do rei, partiram. E agora, gente, veja que interessante. Eu disse que esses magos sabiam ler estrelas. Marinheiro sabe ler estrelas. Naquela época eles já sabiam alguma coisa sobre estrelas. O texto diz assim: quando eles partiram, aquela mesma estrela que apareceu no Oriente ressurgiu. Para quê? Para guiar os magos até o local específico onde Jesus estava. A estrela passa a ser um guia. Veja que interessante, eu abro outro parênteses. Deus fala a sua língua. Preste atenção. Deus fala a sua língua. Se você é um expert em números, matemática, Deus fala através da matemática com você. Se você lidar com biologia, com corpo humano, com célula, esse negócio todo, essa complexibilidade toda, Jesus fala com os biólogos através da complexidade do corpo humano. Se você estuda estrelas, Deus se faz valer de estrelas para falar com você. Você não conheceu nenhum anjo. Quem viu anjo aqui? Ninguém viu anjo. Ele não falará com língua de anjo. Provável língua de um anjo. Deus fala a sua língua. Onde você estiver inserido, o que você souber, se souber o mínimo possível, Deus se faz valer daquele mínimo e conversa e fala e se revela a você na sua linguagem. É o que Deus está fazendo com esses magos. Está levantando uma estrela novamente para guiá-los, para dizer: me segue. Essa é a direção. Essa estrela se transforma na estrela guia e a estrela que vai apontar o caminho. É mais ou menos o que aconteceu. Foi mais ou menos o seguinte: vamos apagar as luzes. Imagine que a gente conhece as estrelas e a estrela está aqui. Depois do momento em que eles falaram com Herodes, Herodes permitiu que eles partissem. Sem mais nem menos, uma estrela se revela e começa a guiar os magos até o local onde estaria a criança. Eles não sabiam, Herodes não sabia, ninguém sabia. Deus está falando na linguagem dos astrônomos. Eles seguem aquela estrela, seguem até que aquela estrela para e aponta onde está o menino. E eles vão então, e o texto diz que eles não vão lá onde estão os animais. O texto diz que eles entram na casa. Jesus certamente eles já tinham ali se arrumado, tomado um banho e já tinha procurado uma casa, um local mais confortável para o menino Jesus. O texto diz que quando os magos entraram na casa, então Jesus já estava um pouco mais confortável. Eles foram guiados por essa estrela e souberam que o menino estava lá. Pode apagar nossa estrela. E acender as nossas aqui. Vixe, vocês já viram um ponto aí? Interessante que o texto diz também que os magos, quando viram a estrela, eles se alegraram muito. Porque eles entenderam que Deus tinha falado com eles novamente, que Deus estava propício, disponível para eles e pronto a ajudar cada um deles. Outro parênteses: Deus está sempre pronto para nos ajudar. Deus está sempre pronto para fazer levantar-se no Oriente uma estrela, para nos guiar o caminho. Nós cantamos: quem fez a terra e o céu pode muito bem ao homem salvar. Não há difícil para Deus, impossíveis para Deus. Agora, irmãos, quando Deus fizer uma estrela brilhar no Oriente, dizendo: venha, vá, siga, o caminho é esse, vá, sem medo, siga o que Deus quer e diz para você no seu coração. Os magos fizeram isso e tiveram a oportunidade de suas vidas de adorar o Rei Jesus. E agora nós chegamos na parte final, quando os magos alegres encontram o menino Jesus naquela casa. E aí, os três presentes dados a Jesus. Quando eu estive pesquisando sobre a representação de cada um dos elementos do presente, é importante, às vezes as pessoas pegam ouro, incenso, mirra. Aí pega tudo que o ouro possivelmente quer dizer e aplica ao sentido, significado do ouro dado a Jesus. Enxugando e sendo um pouco mais consistente na nossa argumentação e exposição, nós podemos dizer que o primeiro elemento dado lá para Jesus, primeiro, sem ordem, logicamente, foi o ouro. E sem querer fazer um tour na Bíblia para saber tudo que a Bíblia fala sobre ouro, basicamente o ouro está ligado à realeza, a rei, a reinado. Os reis gostavam e apreciavam e queriam tudo de ouro. Vocês lembram Salomão? Salomão era taça de ouro, era colher, garfo de ouro, copo de ouro, tudo de ouro. Capa de ouro, escudo, capacete, tudo de ouro. O rei quer ouro. Na Bíblia, o ouro está muito fortemente relacionado à realeza. Quando os magos ofertam a Jesus ouro, eles estavam querendo dizer: eu o reconheço como o rei de Israel, o rei dos judeus, o rei do mundo, o rei da nação, o rei da minha vida. Eu vim de longe e eu quero reconhecer que o Senhor, essa criança, é o rei da minha vida. E a oferta fala muito sobre a atitude do ofertante. O que se dá fala mais sobre você do que sobre aquilo que foi dado. Quando ele deu ouro, o que ele queria dizer? Esse menino é valioso, esse menino merece o melhor, eu vou dar do melhor que eu tenho, eu vou dar algo que represente aquilo que ele representa para mim. E deu ouro. Segundo, incenso. Na Bíblia, basicamente, incenso está relacionado a ser relacionado a serviços religiosos, ao templo, ao incenso que subia, e o texto diz que chega nas narinas de Deus e Deus o aceita quando a oferta é dada de coração. E aquele mago ou aqueles magos que ofertam incenso para Jesus estavam querendo dizer o quê? Eu reconheço que esse menino é Deus, o Deus do universo, Criador dos céus e da terra e da minha vida. Ele é o meu Deus. Mais uma vez, a oferta falando mais sobre quem ofertou do que sobre ela em si. E em terceiro, mirra, que servia como perfume. Outro dia eu fui na casa do avô de Bruno Moraes. Bruno está aí? Está por aí, deve estar ajudando ali no menino. E eu estava lá no terraço, eu, Bruno, o avô dele e a avó. Nós estávamos conversando e aquele cheiro agradável na casa. Aquele cheiro, no terraço, fora assim. Aquele cheiro agradável. Não, eu não ia dizer, ó, sua casa cheira bem. Tudo bem. Batia o vento aquele cheiro. Depois de um tempo, como que não dava mais para esconder, nós acabamos conversando sobre o cheiro que exalava naquele local. Ele disse: ah, você sabe qual foi um dos elementos que foi dado para Jesus quando ele era menino, pelos magos? Eu disse: sei, mirra. Ah, mirra. Pronto, eu tenho um pé de mirra aqui. Você vai ver o que é perfume. Você vai ver o que é perfume agora. Ele disse: aquele pé ali é pé de mirra, coisa mais linda do mundo. Pezinho desse tamanho assim. Ele pegou, toca nele. Não aperta não. Passa a mão só nesse pé e cheira. Passa a mão e cheira. Passei a mão na folha assim, de leve. Quem já tocou em mirra? Quem já tocou em mirra? Ninguém? Bruno, você tem que trazer um pé de mirra para a igreja. Uma mudinha de mirra. Vamos trazer, irmã Antônia, para a gente plantar aí uma mirrinha. Gente, vai trazer. Vou pedir para o Bruno trazer um pezinho de mirra. Quem quiser pé de mirra, fala com o Bruno e o avô dele organizar aí um pezinho de muda. Uma mudinha. Então eu passei a mão, quando cheirei, a coisa mais agradável do mundo. Eu nunca tinha sentido aquele cheiro, cheiro de mirra. Sabia nem que existia aqui no Nordeste, sei lá, mirra. Parece uma coisa tão distante. E ele disse, agora pegue uma folha e amasse. Menino, peguei uma folha, quando dei a primeira dobra, segunda, já começou a pingar. Ela é uma folha gordinha, meio... como é aquele papel... Como? Um papel macio. Uns papéis de decoração aí. Você aperta assim, você já aperta, já desce o óleo dela. É muito agradável. O óleo naquela época, a mirra, era utilizado para perfumes, era utilizado também para embalsamar o corpo. Mirra, perfume, estava muito ligado à humanidade das pessoas. Servia para torná-la mais agradável, uma mirrazinha nas axilas e tudo mais, e servia para deixar também um pouco menos desagradável na hora da partida, no enterro. Então a mirra fala da humanidade, daquilo que é humano, que morre, que precisa ser perfumado, completado. Quando o mago oferta a mirra para Jesus, também está querendo dizer, ele é homem como nós. Homem, Deus, Rei. E aí, o nome dele está no seu boletim, a frase que tem no boletim aí. Lê para mim, Pia, o Carlinhos, rapidinho, uma frase lá depois do título do sermão. De Orígenes, lembrei o nome dele. Ouro para o rei, mirra para o mortal, incenso para Deus. Na criança residia essas três qualificações. Eu não acredito. Eu tenho essa frase aqui. Ouro para o rei, mirra para o mortal, incenso para Deus. Meus irmãos, cabe a mim fazer algumas perguntas. O texto diz aí que os magos se prostraram, adoraram, ofereceram presente. No versículo 12, quando eles estão para ir embora, diz que Deus se revelou a eles, dizendo: ó, não vão pelo caminho que vocês vieram, Herodes está vindo aí, peguem outro caminho. Semana que vem a gente continua a história. Mas eu preciso fazer algumas perguntas ligadas a tudo que a gente viu aqui. Perguntas para você refletir. Em relação a esses três elementos dados a Jesus. Pergunta número 1. Você, Lucas, João, Maria, José, você reconhece de coração, que Jesus é o Rei do universo? Você cantou no seu coração. Você é capaz de dizer isso para Deus? Eu reconheço. O Senhor é Rei. E Rei quer dizer soberano. Rei quer dizer manda na sua vida. Rei quer dizer que você é o seu servo. Você tem uma relação com Jesus? Uma relação dele ser o seu rei? Rei diz o que tem que ser feito e você cumpre. Jesus é o seu rei. Se Jesus for o seu rei, ele vai lhe apacentar e lhe amar, ele justificar, ele proteger, ele dar vida nova. Se Jesus não for seu rei, você estará sobre o reinado de qualquer outro rei, e isso não é bom. Segundo lugar, você acredita que Jesus entende a sua humanidade? Eu bati nessa tecla semana passada, vou bater de novo. Você acredita de fato que quando o salário aperta e acaba, Jesus lhe entende? Ou você acha que Jesus, Deus, está preocupado em girar o mundo e não tem nada a ver com sua vida? Não entende o que você passa? Você reconhece que Jesus entende seu coração quando você está triste, quando você está amargurado? Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, pastor de uma outra igreja, Ele disse que quando o pai dele faleceu, alguns dias atrás, ele viu como Deus usa pessoas para... Deus nos entende. Lógico, Deus não vai se transformar num homem, botar a mão no ombro, mas Deus vai fazer valer, vai usar pessoas. Ele disse que quando seu pai faleceu, chegou um pastor experiente do lado dele, já cabelo grisalho, experiente, chegou do lado dele, colocou sua mão no ombro, quando estava colocando o pai dele na gaveta lá e guardando para sempre, e aquele coroa chegou, colocou a mão assim no ombro e disse: eu estou aqui do seu lado, viu? Só isso. E esse camarada disse que naquele momento elegeu aquele homem como seu segundo pai. Deus utilizando pessoas para, de uma maneira simples, porque ele entende, lhe consolar. O nome do Espírito Santo é Consolador, aquele que lhe consola, ele lhe entende. E por fim, Deus. Jesus é o único Deus da sua vida? Ou você serve a Deus, a Jesus e a outras coisas? A prioridade da sua agenda e do seu tempo é Jesus? Você entende que o Deus Criador dos céus e da terra entregou a vida do seu filho numa cruz? O próprio Deus recebendo o pecado, se fazendo pecador em seu lugar? Você acredita que quando Jesus estava ali entregue foi pelos seus pecados? Você entende que de uma vez por todas, na cruz do Calvário, Jesus pagou de uma vez por todas os seus pecados, lhe redimiu, lhe resgatou, lhe limpou, lhe deixou puro, mais alvo do que a neve? Você acredita que no seu coração pode nunca mais existir peso algum de pecado? Você acredita que o Deus Criador dos céus e da terra se preocupou conosco e veio sujar as mãos aqui nesse mundo violento? Ele fez isso por você. E minha última palavra, com relação a ofertas, meus irmãos. Nós não somos uma igreja que ficamos pedindo, pedindo, pedindo. Nós não somos uma igreja que é mal administrada. Aqui todo membro sabe para onde sua contribuição vai. Se quiser, ela chega no gabinete, fala com a gente, vê o relatório financeiro, todas as notas fiscais, tudo que entra e sai, centavo por centavo, tudo claro. Todo ano nós prestamos relatório aqui, nos submetemos à pergunta dos irmãos. Os irmãos sabem que nós temos cara limpa. Sabem disso. Então, a razão das vezes que nós não contribuímos não é porque vocês desconfiam de onde o dinheiro vai. Para onde o dinheiro vai, não é. Ninguém aqui pode desconfiar disso. Se não é porque eu não sei para onde vai a minha contribuição, por que é então que eu não oferto ao meu Senhor ouro, incenso e mirra? Eu só chego numa resposta. É justamente porque nós não entendemos que aquele menino, que Jesus, é o nosso único Deus. Quando nós servimos a outros deuses, eu já disse isso aqui, os outros deuses vão nos escravizar. Os outros deuses vão nos deixar endividados. O Deus da imagem, que vai dizer sempre para você: compre tudo do bom e do melhor, esteja na igreja todo domingo com uma roupa diferente, não seja, não use uma roupa mais de duas vezes por domingo, não faça isso. O Deus vai alimentando uma vaidade doentia, fútil e vã, que faz com que a gente se impregne com cartões e despesas. E o que é isso? É o Deus falso que está tomando, tomando e tomando. Então, quando nós somos desregulados nas nossas finanças dentro de casa, onde é que isso vai refletir? Na nossa contribuição ao Deus dos céus. Muito de nós não contribuímos porque o dinheiro da luz nós gastamos com besteira. Muito de nós não contribuímos porque o dinheiro da contribuição foi embora numa pizza. É por isso. Jesus disse: você só coloca seu dinheiro naquilo que você ama. É uma outra razão por que nós não contribuímos. Porque nós não amamos a Deus de verdade. Porque nós não amamos a obra de Deus. Nós queremos ver para sempre um departamento infantil com pingueira. Nós queremos ver para sempre algumas coisas precisando ser feitas. Nós não amamos a casa de Deus, coisíssima nenhuma. Porque se nós amássemos, Jesus disse, onde está teu dinheiro, está teu coração. Se você ama, você contribui. Meus irmãos, abrindo nosso coração como conselho, no seu boletim está, nós fazemos isso todo mês, mais transparência. Nós temos um alvo para cobrir nossas despesas e investir nas nossas coisas que nós votamos todo ano. E se vocês observarem no nosso diagrama, muito bem bolado pelo Álvaro, você vai perceber que o mês de junho foi o pior mês de nossas contribuições. Foi o mês que nós menos contribuímos. Está aí no seu envelope, no seu boletim. Eu vejo reis ofertando tudo do bom e do melhor. E nós, às vezes, e não todos, migalhas. Deus quer ver ouro, quer ver incenso e quer ver mirra. Cada um tem a sua consciência, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso quando a oportunidade me foi dada pelo texto. Quando Deus quis dar alguma coisa para você, sabe o que Ele deu? Ele procurou o que tinha de melhor para dar. Sabe o que Ele deu? Ele mesmo. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, entregue por você. O que você dará a Ele? Como você dá a Ele? O seu tempo. Estou falando de dinheiro, mas é tempo, é tudo. É o que resta que você dá à igreja, dá para o reino de Deus. Não o que damos, mas o que compartilhamos. Porque a oferta sem o doador é vazia. Também, meus irmãos, vim aqui com um envelope, mas não vim com um coração, é vazio. Não venha. Só venha se vier também e entrar por aqui, por esse buraquinho, o seu coração. Ele passa. Ele passa. Nosso coração passa aqui. Não o que damos, mas o que compartilhamos. Porque a oferta sem o doador é vazia. Espero que Jesus tenha entrado no seu coração e o Espírito Santo tenha soprado em suas mentes.